Og hvis vi knytter os for meget til de materielle goder eller til mennesker. Se nós colocarmos a nossa felicidade fora de nós e em outras pessoas ou nas coisas. Og hvis vi sætter vores lykke i hænderne på andre mennesker eller andre ting. No dia que nós perdemos as coisas ou no dia que nós aquelas pessoas retornarem ao mundo maior, nos deixando sozinhos. Så den dag vi mister de materielle goder eller de her mennesker. Nós vamos sofrer. Så vil vi lide. Vamos ficar com depressão. Só bliver vi depressivo. Por isso a importância de colocar a felicidade nas nossas próprias mãos. Derfor er det så vigtigt at have vores egen lykke i vores egne hænder. A pessoa mais feliz que eu conheço. Den lykkeligste menneske jeg kender. Chama-se Maria. Hedder Maria. Ela trabalha na minha instituição em Brasília. Hun arbejder der hvor jeg arbejder i Brasília. Ela ganha salário mínimo. Og hun har kun den mindste løn. Do Brasil. I Brasília, Brasílias mindste løn. Que equivale a quantas coroas? 300 700 coroas, eu 7. Acho. 600 kroner. 700 kroner lige omkring. Ela chega às 6:30 da manhã. Hun ankommer klokken 6:30 om morgen. Para complementar sua renda, ela leva bolos para vender. Og for at tjene lidt ekstra, så sælger hun kage. Bolos deliciosos. Lækre kager. E ela chega sorrindo. Og hun kommer smilende. Aprendeu a viver com o que tem. Hun lærte at leve med det hun har. E não sofre apegada com coisas que não estão a seu alcance. Og hun lider ikke ved at knytte sig til noget hun ikke har mulighed for at eje. Então quando o Senhor for verdadeiramente o meu pastor, så når Herren virkelig vil være min min Lord. Quando verdadeiramente confiar, acreditar na misericórdia divina e na sua justiça, når jeg virkelig tror på hans barmhjertighed og hans retfærdighed. Quando eu acreditar que tudo que nos acontece é para o nosso próprio bem. Når jeg virkelig tror at alt det der sker os er til vores eget bedste. Que Deus é soberanamente justo e bom. At Gud er retfærdig og god. Nada me faltará. Så vil intet mangle. Porque vamos estar cheios de fé e de confiança. Fordi jeg vil tro og jeg vil have tillid. Porque Jesus nos dizia. Fordi Jesus sagde. Olhai as aves do céu. Se på elas não i himlen. Elas nem juntam e não montou em celeiros. De samler ikke. E o Pai proveu seu alimento a cada dia. Og Herren giver dem nok hver eneste dag. Não sois vós muito mais do que os pássaros? Er I ikke mere end de fugle? Olhai os lírios do campo. Så se på lirerne. Hvad hedder lirios? Eles não tecem nem fiam. De hverken syer eller... Ja. Mas eu vos digo em verdade que nem mesmo Salomão em toda a sua glória. Men jeg kan fortælle dig, at det ikke engang Salomon. In all his glory. In, ja, i al hans glorie. Det hedder det ikke på dansk. I al hans... Nej, det er ikke kærlighed. Det er stort. Det er noget glorie. Herlighed, ja. I al hans herlighed, ja. Jamais se vestiu como um deles. Har aldrig nogensinde klædt sig som en af dem. Seu pai veste assim a erva que hoje nasce e amanhã mesmo será lançada ao fogo. Hvis faderen klæder i dag planten som i dag vokser og i morgen bliver smidt i ilden. Quanto mais vós que são seus filhos amados ou homens de pouca fé. Hvordan ikke så jer som er mennesker. Então Jesus nos convidava para confiar também na providência divina. Så han inviterede os til at have tillid til den guddommelige. E para acumular tesouros no céu, onde a traça não rói, nem o ladrão rouba. Og til at samle op i himlen. Og ikke her. Porque se nós ficássemos colocando a nossa felicidade nas coisas materiais, nós poderíamos sofrer. Fordi hvis vi vil have vores lykke liggende i de materielle goder, så vil vi lide. Então, en grande oportunidade que nos é dada aqui na terra. Så en stor mulighed, som er givet os her på jorden. Os espíritos nos dizem que aqui é grande aprendizado, é uma escola.